Lembra quando a gente namorava no sofá furado? Eu era o fantasminha do lençol rasgado. Às vezes bom dormir de um cafezinho pra dois, e sempre meio dia tinha feijão com arroz. Mas ali o amor morava. E olha onde a gente chegou, e tanta gente duvidou. Até o que era pra dar errado, com a gente deu certo, Deus abençoou. Tá na mídia o nosso amor, oh, oh, oh, oh. Tá na mídia o nosso amor, oh, oh, oh, oh, oh. Até o que era pra dar errado, com a gente deu certo, Deus abençoou. Tá na mídia o nosso amor, oh, oh, oh, oh, oh. Tá na mídia o nosso amor. Chama no piseiro, vai! O chefe do piseiro é o fantasminha do lençol rasgado, manhã. Lembra quando a gente namorava no sofá furado? Eu era o fantasminha do lençol rasgado. Às vezes vou dormir de um cafezinho pra dois, e sempre meio dia tinha feijão com arroz. O mais ali o amor morava. Olha onde a gente chegou, e tanta gente duvidou. Até o que era pra dar errado, com a gente deu certo, Deus abençoou. Tá na mídia o nosso amor, oh, oh, oh, oh. Tá na mídia o nosso amor, oh, oh, oh, oh. Até o que era pra dar errado, com a gente deu certo, Deus abençoou. Tá na mídia o nosso amor, oh, oh, oh, oh, oh. Tá na mídia o nosso amor, oh, oh, oh, oh. Até o que era pra dar errado, com a gente deu certo, Deus abençoou.